Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita, que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com imensa alegria que iniciamos a nossa tarefa na noite de hoje, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Hoje é dia 23 do mês de junho do ano de 2017. Agora são 20 horas e 2 minutos dessa noite alegre, dessa noite bonita de sexta-feira. Começa agora o programa Visão Espírita. Neste programa serão discutidos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem nos acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus. Participa do programa desta noite Álvaro Augusto Vargas. O Espírito de Verdade, em resposta à questão número 87, em O Livro dos Espíritos, afirma: eles, os Espíritos, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Você que está nos ouvindo, participe. Envie as suas dúvidas ou seus comentários através da internet, acessando www.facebook.com/programa Visão Espírita. Deixe lá a sua dúvida, né, o seu comentário, se você gostou. Compartilhe também, a gente vai postar lá, vai publicar no Facebook também os textos que serão lidos neste programa. E começamos então com um texto do Espírito Militão Pacheco. O texto denominado O Espiritismo Pergunta, extraído da obra Espírito da Verdade, psicografada por Chico Xavier. Meu irmão, não te permitas impressionar apenas com as alterações que convulsionam hoje todas as frentes de trabalho e descobrimentos na Terra. Olha para dentro de ti mesmo e mentaliza o futuro. O teu corpo físico define a atualidade do teu corpo espiritual. Já viveste, quanto nós mesmos, vidas incontáveis e trazes no bojo do espírito as conquistas alcançadas em longo percurso de experiências na ronda de milênios. Tua mente já possui, nas criptas da memória, recursos enciclopédicos da cultura de todos os grandes centros do planeta. Teu perispírito já se revestiu com porções da matéria de todos os continentes. Tuas irradiações, através das roupas que te serviram, já marcaram todos os salões da aristocracia e todos os círculos da penúria do plano terrestre. Tua figura já integrou os quadros do poder e da subalternidade em todas as nações. Tuas energias genésicas e afetivas já plasmaram corpos na configuração morfológica de todas as raças. Teus sentidos já foram arrebatados ao torvelinho de todas as diversões. Tua voz já expressou o bem e o mal em todos os idiomas. Teu coração já pulsou ao ritmo de todas as paixões. Teus olhos já se deslumbraram diante de todos os espetáculos conhecidos, das trevas do horrível às magnificências do belo. Teus ouvidos já registraram todos os tipos de sons e linguagens existentes no mundo. Teus pulmões já respiraram o ar de todos os climas. Teu paladar já se banqueteou abusivamente nos acepipes de todos os povos. Tuas mãos já retiveram e dissiparam fortunas, constituídas por todos os padrões da moeda humana. Tua pele, em cores diversas, já foi beijada pelo sol de todas as latitudes. Tua emoção já passou por todos os transes possíveis de renascimentos e mortes. Eis porque o Espiritismo te pergunta: não julgas que já é tempo de renovar? Sem renovação, que vale a vida humana? Se fosse para continuares repetindo aquilo que já foste e o que fizeste, não terias necessidade de novo corpo e de nova existência. Prosseguirias de alma jungida à matéria gasta da encarnação precedente, enfeitando um jardim de cadáveres. Vives novamente na carne para o burilamento de teu espírito. A reencarnação é o caminho da grande luz. Ama e trabalha, trabalha e serve. Perante o bem, quase sempre temos sido somente constantes na inconstância e fiéis à infidelidade, esquecidos de que tudo se transforma, com exceção da necessidade de transformar. E é assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu enfim posso dizer: boa noite, meu amigo Álvaro Augusto Vargas. Boa noite, Wilson. Boa noite aqui à mesa, nossos ouvintes. Satisfação muito boa. Tivemos duas sextas-feiras aí que não pudemos ir pela programação de jogos, mas a gente espera retomar agora a nossa rotina no aspecto da sexta-feira estar aqui com nossos ouvintes. A mensagem é muito bonita e, nossa, ele e a entidade, o Espírito conseguiu sintetizar de uma forma magistral a mensagem redentora que é o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. Se uma pessoa pudesse olhar na máquina do tempo, aquele grupo de pessoas simples às margens do Mar da Galileia, quase mendigos, jamais poderia supor que ali iniciava um movimento que iria transformar o planeta Terra, que foi a mensagem de Jesus, a boa nova que ele nos trouxe. Era um grupo pequeno, reduzido, um colegiado galileu, como sabemos, de 12, e mais tarde se tornou aquele sol magnífico que hoje o cristianismo ele tem uma participação, quase 35% da população do planeta adere aos princípios do cristianismo, pelo menos nas suas diferentes correntes religiosas. Mas assim como aquele movimento começou de forma talvez insípida para um observador desatento, o Espiritismo hoje no Brasil, que tem já uma forma pungente em relação a outras nações, ele tem mais de 10 mil centros espíritas, traz também essa mensagem. O Brasil ainda é um país que não tem grande importância econômica no mundo, você vê as grandes nações mais desenvolvidas, mas aqui vai se moldando gradativamente a mensagem redentora de Jesus, é o cristianismo redivivo, como foi a própria mensagem nos lábios do mestre às margens do Mar da Galileia. E é interessante a doutrina espírita, quando aqui esse espírito faz a sua abordagem, de nós tempo de renovar, porque o planeta Terra já foi um planeta muito primitivo, e aí depois passou para o planeta de provas e expiação, como nós estamos. E nesse período, a gente considera como as reencarnações compulsórias, onde o espírito reencarna e nem sabe muito o que vai fazer, assim não tem tanto planejamento, porque o nível intelectual e moral é muito baixo, muito rudimentar. Mas na época hoje, já do século XXI, da intelectualidade mais desenvolvida, da comunicação, internet, transplante de órgãos, viagens espaciais, O que se espera do homem de hoje é diferente do homem de séculos atrás. É esse sentido de não mais essas reencarnações dolorosas, mas sim que o homem possa despertar o amor e sua intelectualidade pela consciência sem necessidade de sofrer tanto. Tempo de renovar é tempo de se libertar das mazelas morais. E nesse papel o Espiritismo nos coloca quando nos diz, explicando de forma racional, o mecanismo reencarnatório em várias nações, o homem reencarna como negro, como asiático, como europeu, enfim, ou como índio, peles diferentes, mas mesmo espírito, experimentando sempre as experiências que cada nação pode prover. Para evoluir, nós temos que aprender de tudo. E dia que o homem, então, e o Espiritismo estiver consolidado em todo o planeta, será um outro planeta, será outra humanidade. Não mais essas lutas, essas brigas fratricidas pelo poder, porque o poder material se desfaz quando nós voltamos para o mundo espiritual. Não mais aquelas brigas religiosas, aquelas lutas religiosas. Então, tempo de renovar é tempo de nós tentarmos aproveitar melhor a presente reencarnação. Essa oportunidade magnífica nos foi concedida. Nós temos uma população de espíritos no globo terrestre de mais de 24 bilhões de almas e encarnados pouco mais de 7. Ou seja, reencarnar é uma bênção, uma oportunidade redentora que nós temos que saber aproveitar o tempo. Então essa mensagem é um chamamento à nossa responsabilidade a compreender que a vida não é um passeio apenas, é uma oportunidade de estudo, de aprendizado e particularmente do exercício da fraternidade. Ninguém é santo, não somos anjos, nós somos almas em evolução, com virtudes e com defeitos. Todo mundo sempre tem alguma coisa boa para dar e alguns defeitos que precisam ser reeducados. Então a mensagem é bacana, né, Wilson? E realmente vale a pena uma reflexão. Nós estudamos a doutrina espírita, o tema reencarnação, sobretudo, mas raramente temos uma visão tão clara quanto a que o espírito Militão Pacheco consegue criar, né, uma imagem muito clara. Quando nós nos imaginamos vivendo em todas as nações, experimentando a riqueza, experimentando a miséria, experimentando a dor em diversos dos seus aspectos, eu não diria todos, porque nós ainda continuaremos com nessa estrada ainda, possivelmente por muito tempo. Mas nós trazemos com isso o que Jung vai chamar de inconsciente coletivo. Eu não sei separar aonde começa o inconsciente coletivo e onde começa o nosso instinto, na verdade. Mas nós trazemos conosco algumas crenças que são crenças da humanidade, né? O resumo de tudo aquilo que todos nós vivemos ao longo de séculos e séculos. O medo, alguns tipos de conduta, a crença, por exemplo, em um Deus pavoroso, julgador, capaz de condenar uma alma à danação eterna, nós trazemos, de certa forma, isso no nosso íntimo. E quando conhecemos a doutrina espírita, percebemos que é uma doutrina libertadora, que nos liberta da culpa e que, ao mesmo tempo, nos mostra que portadores de todas essas experiências, mesmo que não conscientes de detalhes de todas essas vivências, o Espírito vem e nos pergunta: não seria hora de abrir mão daquilo que você está defendendo com as garras afiadas nessa existência? Quando Jesus se encontra com o jovem que lhe indaga sobre como ele poderia alcançar o reino de Deus, Jesus lhe orienta a seguir os mandamentos, e ele diz: não, eu tenho seguido todos os mandamentos desde a minha tenra infância. Jesus diz: então vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. O jovem deixa Jesus calado e não retorna mais. Mas a gente pode entender essa passagem não só pelo lado material. Jesus falava sobre a vida espiritual. Então, quase tudo que Jesus falava deve ser avaliado sob o aspecto espiritual. Então, ir e vender tudo aquilo que você tem é abrir mão de tudo aquilo que você dá valor, de alguma maneira, de tudo aquilo que você, ao que você é apegado. Quer seja o dinheiro, quer sejam as suas próprias, a sua própria conduta, o seu jeito de ser, né, os seus conceitos previamente adquiridos, tão conhecidos como preconceitos, né, é abrir mão de tudo isso. Abrir mão de tudo isso é se esvaziar. Se esvaziar para que possa ouvir o novo. Um pouquinho antes do programa, nós conversávamos aqui, eu e o Álvaro, né, fora do ar, e o Álvaro dizia exatamente isso, né, Álvaro? Sobre a importância de você não conhecer as coisas, de ignorar as coisas, a fim de que possa... se desdobra quando você começa a descobrir, se desdobram horizontes que você não imaginava que existiam. Só que quando você está cheio até a boca, né, até a tampa, né, do vasilhame, não tem espaço para receber nada. Agora, como fazer isso sem abrir mão da nossa individualidade, das nossas conquistas, né, do que nós somos realmente? Porque é preciso manter a personalidade, além até da personalidade, a individualidade mesmo. Eu não digo com isso que nós devemos abrir mão de tudo o que somos, mas que muitas coisas, né, com as quais a gente vive apegado têm que ser revistas, esse valor tem que ser revisto. Assim como Jesus falou para aquele jovem, será que não é hora da gente abrir mão daquilo lá, né, e seguir a mensagem de Jesus de fato? Não é isso, Álvaro? Wilson, perfeito. É interessante, dentro desse tema, Wilson, a gente recordar, e eu acho interessante esse programa do rádio sempre trazer assuntos do momento. Nós temos a viagem do presidente da República na Europa. E o Brasil vive um momento muito delicado. Mas temos que entender que quando Jesus formou o Brasil, já antes da própria nação brasileira inicial, o Pedro Álvares Cabral aqui, escolheu uma nação, de certa forma, uma terra virgem. Hoje nós tivemos a formação vindo do negro africano, depois veio através como escravos, os índios, os europeus, mesclando a nova raça, onde muitas daquelas ideias preconcebidas e difíceis de mudar, que, arraigadas como na Europa, tanto que a Europa melhorou um pouco depois de duas grandes guerras. Duas grandes guerras. A Segunda Guerra, inclusive, só na Europa tiraram a vida de 90 milhões de pessoas. Então o Brasil, nessa formação, tem muitos equívocos ainda nessa formação dessa raça brasileira que gradativamente vão ser eliminados. Mas muita coisa do brasileiro, a fraternidade, a simplicidade, a alegria do brasileiro, que é inata à raça brasileira. Então Jesus escolheu esse povo ainda, claro, não é um povo perfeito, para a disseminação do seu evangelho. Então nós não devemos olhar apenas pelos os aspectos negativos do que existem na sociedade brasileira, mas ver também os aspectos positivos. Tem inclusive uma passagem no evangelho apócrifo, que Jesus andando e os discípulos falaram a respeito daquele cachorro que estava na estrada morto, né? E cheiro ruim. Tudo. Jesus fala, abre a boca do cachorro, fala, que lindos dentes tem esse cão. Ou seja, nós temos que ver também as coisas positivas. Outro fato que você falou também interessante, Wilson, foi a respeito do aspecto religioso, dessa a esperança que dá a doutrina da possibilidade de qualquer indivíduo, em qualquer situação, ele um dia se redimir e ficar em planos mais elevados. Não seria aquele inferno eterno. Mas você vê como é que o atraso ainda na nossa sociedade, que nós temos hoje quase 60% das pessoas ditas religiosas, quase 60%, acreditam ainda no inferno terrível para a eternidade. Quer dizer, olha que perspectiva de ter um Deus tão severo que julga e não dá nenhuma chance da pessoa se se retratar e se melhorar. Então, essa a visão que a doutrina espírita dá dentro da própria mensagem de Jesus, que nenhuma ovelha se perderia, a reencarnação é a chave que permite aquele criminoso, através do mecanismo reencarnatório, se redimir dos erros que praticou e se tornar um espírito puro ao longo dos séculos, nas reencarnações sucessivas. Então, o Espiritismo é a doutrina mais afeita ao homem do século XXI. A pessoa que não tem tanto tempo assim para fazer visões filosóficas profundas, que hoje em dia todo o tempo é muito escasso, o indivíduo precisa geralmente de respostas rápidas, racionais, lógicas. E essas respostas lógicas e racionais o Espiritismo traz. Tanto que a gente tem como base o Espiritismo como fé raciocinada, onde a religião tem que estar a par e passo com a ciência, vão andando juntas. A ciência tem que estar dentro da sua lógica, dentro da sua a exigência das bases da química, da física, da matemática, tem que estar dentro também do que o Espiritismo traz de revelação. Não é isso, Wilson? É, Álvaro, e é assim, a gente tem que cuidar, né? Porque muitas pessoas, às vezes, podem entender a mensagem do Espiritismo. Bom, já que Deus não é um Deus julgador, um Deus cruel, como esse Deus que a gente aprendeu a conhecer ao longo dos milênios, já que nós somos espíritos imortais, já que nós teremos outras oportunidades, né? Inúmeras oportunidades, então por que não aproveitar essa existência em tudo que ela pode me oferecer, em termos de prazer, de aquisição, de fruir mesmo, né? dos bens materiais, da riqueza, do sexo descompromissado, por que não viver esse prazer em toda a sua extensão, já que nós teremos outras oportunidades? Geralmente as outras religiões vão trabalhar com essa questão, né, através do medo das penas eternas. E o Espiritismo não tendo, será que ele não está oferecendo às pessoas essa possibilidade? Interessante, Wilson. Sabe, tem um personagem na história que eu admiro muito, o Padre Manuel da Nóbrega, que é jesuíta, né, o nosso Emmanuel, mas também José de Anchieta. Foram dois grandes missionários. Mas se você observar a história de Anchieta, tem um fato que é uma nódoa. Ele teve um certo envolvimento no enforcamento de alguns religiosos da França, calvinistas. Então você vê, olha, esse homem tão bom, tão dedicado, tão inteligente, ainda assim é intolerância religiosa. Se for um pouco mais para trás, nós temos aí as cruzadas. E muitas pessoas, não vou dizer que todos eram carniceiros terríveis, pessoas que por fanatismo, por ignorância, se deixaram levar e cometeram um verdadeiro desastre. Depois você teve na Europa a Inquisição, Portugal, Espanha principalmente, onde milhares de inocentes foram torturados e mortos pelo fanatismo religioso. Para tudo isso, faltou o quê? Faltou um raciocínio, uma lógica que o Espiritismo traz. Então nós temos que usar de bom senso. Quando a gente pega algumas correntes religiosas, sem nenhuma crítica, mas é um convite para fazer uma análise mais profunda. Será que alguém que desencarna, que morre no aspecto biológico e já vai para o céu ou para o inferno? Ora, todos nós temos nossas limitações. Se fosse assim uma separação tão drástica, real, quem é que ia para o céu, né, Wilson? Todos nós temos nossos defeitos. Então, assim, esse céu, quando você ficar em cima de uma nuvem tocando harpa, para a eternidade, deve ser uma coisa assim, muito monótona. E a gente entende assim, como seria este céu? Porque se a gente fizer uma avaliação, eu vou olhar para mim mesmo. Olhando para mim, me avaliando, eu não me promoveria ao céu. Agora, se eu fosse promovido ao céu, seria pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, como muitos desses grupos acreditam. Mas aí, qual é a minha participação nisso? Mérito. O meu mérito, né, nessa graça de Deus, realmente. E este céu, será que quando eu for promovido ao céu pela graça de Deus, Será que eu também serei transformado? Não serei mais eu ou continuarei eu sendo? Com as minhas crenças, com os meus pensamentos? Se eu for, então eu vou continuar sendo eu mesmo lá. Então que céu é este? Não vai ser um céu, vai ser um céu com pessoas que ainda, em determinado momento, ainda têm imperfeições, mesmo que seja em pequena escala, mas elas ainda existirão. E o que vai acontecer nessa comunidade, neste céu? Mas, olha, a gente vai observando a necessidade de todas as religiões fazerem uma análise tão profunda, porque tanto que Kardec diz que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, porque a base espírita ela vai ajudar a corrigir equívocos. Imagina-se, por exemplo, você ter os 35% das pessoas que seguem alguma religião no mundo são católicos ou protestantes, onde você tem ou inferno eterno, ou você tem um céu, esse céu ali, você vai ficar numa nuvem tocando harpa ou coisa parecida. Em torno de 23% das pessoas que seguem alguma religião são muçulmanas. Aí o céu dos muçulmanos é um pouco diferente. Não tem nem nuvem, nem harpa. Tem virgens. 72 virgens e muito vinho. Então fica assim, um pouco complicado que o homem de bem, a gente espera que o homem de bem, ele tenha pelo menos disciplinado a sua sexualidade. Ele seja casado e tenha uma esposa. Tanto que Deus... Você vê a população humana, 50% homem e 50% mulher aproximadamente. Sim. Por que precisa de 1 para 72? Quer dizer, não faz muito sentido. Então, tem algumas questões nessas correntes religiosas e o próprio protestantismo não aceita, por exemplo, o purgatório, que já a igreja colocou o purgatório também. Então fica assim, é necessário... uma análise, e o homem do século atual, ele tem que começar a fazer essa, como diz a mensagem da noite, né? Tempo de renovar, tempo de analisar, questionar sim os aspectos filosóficos, religiosos, e o próprio espiritismo, observar o espiritismo, as mensagens que recebe, filtrar, aproveitar aquilo que é útil, que tenha uma lógica, que tenha realmente que faça sentido, né, Wilson? É, exatamente, precisamos estudar. Por isso, amigos ouvintes, muita atenção para esta frase. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. São elas O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Alferes José Caetano. Rodrigo vai colocar para a gente agora a mensagem de abertura, né, a prece de abertura. Nós vamos ouvir hoje Súplica, na voz de Terezinha Oliveira, e retornamos então para o bloco de estudo, o segundo bloco do programa desta noite. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, amigos ouvintes, nós estamos de volta depois dessa linda prece na voz de Terezinha Oliveira para o segundo bloco do programa Visão Espírita desta noite. Neste bloco nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, obra que compõe a codificação básica, né, a base da doutrina elaborada por Allan Kardec. Lembrando que este é um estudo sequencial. Em cada programa nós avançamos por um pequeno trecho e durante a leitura nós vamos acompanhando os comentários hoje aqui do nosso amigo Álvaro Augusto Teixeira Vargas. Mas você também pode participar pela internet acessando facebook.com/programa Visão Espírita. Passe por lá, deixa lá o seu joinha, faça lá a sua pergunta e a gente vai responder no ar ainda. Nós estamos no capítulo 16, que trata do assunto Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós avançamos hoje para o item 7, denominado Utilidade Providencial da Riqueza, Provas da Riqueza e da Miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia deduzir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não conforme o Espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, a riqueza é uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria, em virtude dos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que prende o homem à terra e lhe desvia do céu o pensamento. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece depressa sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Mas, pelo fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não significa que a torne impossível, e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos daquele que sabe servir-se dela, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogava sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só se obtém por esse preço, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele homem, aquele jovem, com um efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos, mas, no entanto, recuava à ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de conquistar a vida eterna não chegava até esse sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a descobrir o âmago do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a abnegação. Foi isso que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza como prejudicial à felicidade futura, e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode proporcionar. Consequência absurda, que reconduziria o homem à sua vida selvagem, e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é lei de Deus. Se a riqueza é fonte de tantos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza só produzisse males, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Mensagem muito bonita, e como sempre o Espiritismo traz a necessidade de nós lermos a Boa Nova do Mestre Jesus, mas com os olhos do Espírito, não no sentido apenas literal, porque realmente não faria sentido. A riqueza é uma prova difícil, como também a pobreza também é uma prova muito difícil, porque o homem que tem um estresse financeiro muitas das vezes desagrega a sua própria família, desarmonia pelas dificuldades, né, de pagar as suas contas, a alimentação, os filhos, às vezes chorando com fome. Hoje no Brasil, com 14 milhões de desempregados, é um drama terrível, e ninguém diz que a pobreza, a dificuldade financeira seja uma prova fácil, não. É uma prova muito difícil e realmente exige do cristão uma estrutura psicológica, uma fé, uma determinação, uma disciplina muito grande. Mas o que trata o Evangelho quando fala da riqueza? É porque é o comprometimento que o homem pode ter. Enquanto aquela pessoa pobre ela sofre, mas limitada naquele círculo que ela se encontra, o indivíduo, quando tem um poder financeiro, ou cargos, ou mesmo dinheiro, ele pode se comprometer muito. Nós sabemos pela doutrina espírita que nós nunca retroagimos, nunca regredimos no aspecto intelectual ou moral, mas nós podemos nos comprometer, nos endividar. Esse é o problema que o dinheiro pode dar para quem nos faz um mau uso. O dinheiro em si, a riqueza, ela é neutra. Ela tanto serve para o bem como serve para o mal, depende do indivíduo utilizá-lo. Mas o dinheiro também, a riqueza, ela pode ser um fator de progresso, como diz a mensagem, onde você pode construir indústrias, né, que vão gerar muitos empregos, pessoas vão trabalhar. E como é que você vai construir uma indústria? Algumas pessoas têm que acumular essa fortuna para poder fazer a construção dessa planta industrial. Daí o homem que detém essa fortuna, se vai fazer bom uso ou mau uso, é uma outra história. Então nós temos que entender essa riqueza como uma prova necessária, como também a pobreza é uma experiência necessária. É como se o indivíduo estivesse na universidade fazendo cursos diferentes, química, ou física, ou português. Então você vai na riqueza aprender a fortalecer a necessidade da caridade, de um fim útil a essa riqueza. E na pobreza, particularmente, a necessidade de fortalecer a humildade, a fé em Deus, que o homem, nesse sofrimento das dificuldades financeiras, ele pode se aproximar mais ainda de Deus, que é nas dificuldades que nós conseguimos nos espiritualizar um pouquinho mais. Mas a mensagem da riqueza, nós temos que entender também que, pelo mecanismo reencarnatório, todos nós vamos passar por ambas as provas. Se não já passamos, vamos passar também. Temos sempre essa oportunidade. Quem foi pobre em várias encarnações vai ter oportunidade de nascer numa família mais abastada, surgirem realmente novas oportunidades que a pessoa possa seguir aquele seu caminho. Mas muitas das vezes é melhor a pessoa não ter essa riqueza do que fazer mau uso. Conforme tem o próprio Evangelho, né? É melhor não ter um olho ou uma mão do que fazer mau uso desse olho e dessa mão. Imagina da riqueza, né, Wilson? Álvaro, uma coisa que me deixa perplexo. Nós, quando observamos a sociedade ao nosso redor, a competitividade que existe entre os indivíduos, isso impele o jovem, desde muito cedo, a procurar se tornar, a tentar se tornar aquilo que a sociedade considera como uma pessoa, um sujeito bem-sucedido. Então, o que é um sujeito bem-sucedido nos moldes da sociedade atual? É um sujeito que tem um bom salário, é um sujeito que pode viajar, é um sujeito que anda com um bom carro, é uma pessoa que tem acesso a serviços de qualidade, atendimento médico de qualidade. Então, este é o sujeito que é bem-sucedido. Todos os demais que não têm acesso a esses serviços ou aos produtos que a sociedade oferece para essa classe um pouco mais seleta, são considerados pessoas que falharam, né? Os falidos ou os fracassados. Então, desde muito cedo, já acontece essa luta, né? Essa competição da pessoa envidando todos os seus esforços para chegar primeiro do que o outro, para ser melhor do que o outro. Então, ele precisa conquistar o espaço na melhor faculdade, para isso ele tem que competir com a outra pessoa. Isso, desde muito cedo, é essa visão de competição entre os seres. O Espiritismo fala sobre a importância de nós, né, competirmos com nós mesmos, em sermos melhores do que nós mesmos. Kardec define o espírita como aquele que luta contra as suas más inclinações. Essa seria uma pessoa espírita, uma pessoa com sucesso, uma pessoa que vem lutando para se tornar um sujeito melhor. O fato é que essa pressão social faz com que, em determinado momento, o dinheiro e a riqueza seja símbolo de felicidade, além de status, né, de bem-estar e de felicidade. Todos aqueles que não têm, não são felizes. E aí a gente faz uma pergunta. A sociedade, então, é que está moldando as pessoas? Ou a gente está se esquecendo que a sociedade é um produto dos homens, da humanidade? A sociedade são um produto, né? Os homens é que formam as sociedades. Então, como mudar a sociedade, os valores da sociedade? Será que a gente pode atribuir a culpa desse cenário ao modelo capitalista? Será que o capitalismo é que está errado? Eu acredito que não. Eu acredito que o modelo ainda mais adequado seja o modelo capitalista nesse aspecto, porque ele ainda promove, ele beneficia ainda as pessoas que se predispõem a produzir, a caminhar, a trabalhar verdadeiramente. Nesse aspecto, ele é justo. Agora, como medir o suficiente realmente para ser feliz e não se importar com a opinião da sociedade? Porque tem a diferença de... Até o termo inclusão social é um termo meio perigoso, no meu entendimento. Porque, muitas vezes, ser incluído socialmente é somente você fazer parte de todos os valores que aquela sociedade considera como necessários. Então, você, para fazer parte daquilo, você é incluído ali dentro. Mas, sem que seja respeitado as suas reais características, a sua diferença. Então, da mesma forma que uma sociedade vai atuar, vai modificar uma pessoa, a pessoa também deve modificar a sociedade dela, a sociedade ao redor dela. E como isso se dá, Álvaro? Se dá pela família, não é mesmo? A educação, ela é muito importante, os valores morais, porque quando aqui fala a mensagem riqueza, as pessoas geralmente pensam na riqueza de dinheiro, moedas, notas, né? Mas existem outras riquezas, a intelectual também. E nem sempre essa riqueza intelectual está acompanhada da moral. Então, você às vezes, eu conheci cientistas famosos e eles se andavam de forma simples, uma roupa simples, mas de uma vaidade, de uma soberba terríveis, né? E eu me recordo ainda, décadas atrás, quando a AIDS estava com uma doença terrível, doença do século passado, e a ciência avançando, mas uma competição terrível entre os grupos que dominavam essa ciência, particularmente o grupo americano e o francês, e eles não escondiam as informações uns dos outros, competindo por trabalhos científicos, apresentações em congressos, e foi necessário, eu me recordo na época, a intervenção dos dois presidentes da República se reunirem e sentarem e dar um basta. Foi, escuta, vocês grupos vocês têm que se unir, porque essa doença ela está matando pessoas e a vaidade humana tem limites. Então a gente vai notando que essa vaidade do homem, né, esse orgulho, ele tanto pode se expressar por um carro, uma casa bonita, como também pelo brilhantismo científico, quando não tem um embasamento moral. Então, o que falta à humanidade do século XXI ainda é muito do equilíbrio entre o desenvolvimento intelectual, que ele é importante, uma alavanca de progresso, mas associado à moral. Porque a mesma mente brilhante, que é capaz de construir bombas e destruição, ela poderia ser usada para descobrir vacinas, descobrir, facilitar o transporte, a comunicação, enfim. Quando a inteligência, essa riqueza da inteligência está associada à moral, tudo vai bem. Como também aquele indivíduo que pode não ser tão inteligente, mas tem a moral dentro de si. Quando ele põe as mãos na riqueza, ele vai se preocupar em gerar ao desenvolvimento da sociedade, gerar empregos, a melhora de uma maneira geral do bem comum. Então essa riqueza, tanto intelectual como a riqueza amoedada, ambas são importantes, mas quando está dissociada da moral, causa um grande dano ao próprio indivíduo e à sociedade em geral. Aí a gente começa a entender o reflexo nas reencarnações dolorosas. Como é que fica esse indivíduo que era extremamente inteligente, mas vaidoso, arrogante, orgulhoso, e não usou essa inteligência para o bem comum? Como é que vai ficar na próxima reencarnação? Fatalmente vai reencarnar com problemas de ordem mental, porque deteriorou seu cérebro. Quando a gente fala, Álvaro, sobre essa a capacidade que nós temos de tentar mudar a sociedade e da família, a gente está dizendo para começar na criança, porque hoje você vê o desejo de possuir, de adquirir, começa na infância. Eu acho que a maioria das pessoas talvez tenham TV por assinatura hoje em dia, e você tem os canais infantis. Você assistir os canais infantis é uma coisa assim, no meu entendimento particular, é um absurdo, porque a quantidade de comerciais, de produtos, de brinquedos que se mostra para as crianças, que se bombardeia as crianças durante a programação, é absurda. Então, as crianças, elas já sabem exatamente o que elas querem, o nome do presente que elas querem, e elas exigem isso dos pais, porque os colegas da escola têm, e os pais, num sentimento, muitas vezes, de culpa, porque até mesmo a sociedade moderna, em que a mamãe trabalha, o papai trabalha, ficam o dia todo fora de casa, a criança muitas vezes fica numa escola, numa instituição, numa creche, quando retornam para casa, de certa forma sentem-se culpados, né, e têm lá o desejo de dar tudo que a criança quer e tudo que a criança pede, porque é uma maneira de se sentirem menos mal com o afastamento daquela criança. Aí, natural, esse jovem vai desejando, vai obtendo, vai ganhando, às vezes não, né, do jeito que queria, se torna um adolescente. Eu acho muito engraçado, tem uma amiga minha, um abraço lá para Raquel, se estiver nos ouvindo, ela comentou uma vez que chegou na casa, eu não lembro se é de uma amiga dela ou se é de uma parente, que foi um sobrinho dela, não me lembro, mas era uma criança bem pequena, pediu para ver o celular dela. Ela pegou e mostrou para ele, ele olhou assim, mexeu, falou, não presta não. Quer dizer, para aquela criança o celular já não servia. Servia para ela, atendia todas as necessidades dela, mas para a criança já não prestava, porque para a necessidade que ele tem de jogos, e, né, já precisava de uma coisa muito mais avançada. Obsoleto. Já era obsoleto. Então, essa é a nossa sociedade. Agora, esse jovem, Eu tenho uma prima que tem o filho estudando numa escola que tem uma metodologia de ensino bem, bem diferente, é muito interessante. Ela me falava uma vez que a festa de aniversário das crianças, que são organizadas dentro da escola, não é permitido a utilização de personagens. Princesa disso, Peppa daquilo, e não é permitido. A festa é organizada pelas mães, por exemplo, o aluno João vai fazer aniversário, então todas as mães dos alunos daquela classe se reúnem, as mães, e fazem a decoração artesanal. Se reúnem, fazem objetos de decoração ali, fazem a mesa, os brinquedos para as crianças brincar, e ali eles brincam. Todos iguais. Quando é a vez do outro fazer, as mães se juntam e fazem a do outro, do terceiro, do quarto. Eu acho isso tão bonito. Né? Vai no sentido oposto do que eu tinha dito lá no meu primeiro comentário. Né? No sentido da correnteza de onde a sociedade nos leva. Então eu acho que mais do que nunca, instituições de educação, como por exemplo escolas, a começar pela família mesmo. A família tem que apresentar para a criança uma outra alternativa de vida, para que aquela criança seja feliz. Porque se a criança tiver como única alternativa a aquisição de dinheiro, de poder, de bens materiais, é bem possível que ela vai ser uma criança frustrada e infeliz. Né? Não é à toa que a nossa sociedade hoje, na sociedade de hoje, a depressão é considerada a doença do século. Porque as pessoas são frustradas. Existe uma distância, um vácuo enorme entre o que elas são, o que elas têm e o que elas desejariam ter, pois elas acreditam que tendo elas seriam felizes. É uma sociedade que se preocupa mais em parecer do que ser. Então, para parecer, eu preciso ter. Então, eu adquirindo, eu pareço feliz. Eu parecer feliz é mais importante do que de fato eu ser feliz, se ninguém sabe disso. Então, isso na verdade é um convite, né, para que nós olhemos realmente para dentro de nós, para a nossa conduta, como consumidores, que sejamos consumidores responsáveis. Será que eu preciso realmente comprar, trocar esse produto, comprar um novo? Até que ponto isso é necessário, esse consumismo, essa compra-terapia, como já existe até essa terminologia, né? A pessoa quando está triste, deprimida, vai às compras. Onde já se viu? Ela está triste, está com problemas, ela vai comprar, porque comprando ela fica feliz. Como se a coisa acrescentasse alguma coisa ao que ela é. E a felicidade, como é um estado de espírito, a pessoa é feliz ou infeliz onde quer que ela esteja, não tem a ver com o que ela tem. A pessoa que é infeliz, ela sai infeliz daqui, vai para o Japão, né, e é infeliz lá no Japão, porque ela leva com ela mesma. Então a gente precisa, começando pela família, ter coragem para refletir sobre isso e talvez começar a mudar essa sociedade para que nós consigamos, daqui a algumas gerações, não é mesmo, Álvaro, né, colaborar para que nós realmente consolidemos uma sociedade de um mundo de regeneração e não mais de um mundo de expiação e provas. Porque, fazendo um link lá com o primeiro texto, né, sabendo de tudo que sabemos, vivendo tudo que já vivemos, será que agora já não é a hora, agora, não urge agora a mudança? Quando as pessoas se conscientizarem de que nós somos espíritos imortais e aqui é um local transitório, com toda certeza, essa busca desenfreada e pelo modismo, e não, as pessoas não fazem na maioria das vezes por mal, mas é porque não para refletir, para analisar a importância dessa reencarnação, como o planeta Terra como uma escola de aprendizado. Então o fato de não fazê-lo fica muito como que hipnotizado pela matéria, e não presta atenção, não raciocina, e não aproveita o momento atual das lições do dia a dia que são apresentadas. Então, se nós somos espíritos imortais, a única bagagem que nós vamos levar daqui é da nossa, que está no nosso espírito, que está no nosso interior. Não necessariamente apenas a educação formal, a intelectual, mas particularmente os sentimentos, a moral, que vão nos acompanhar. É o equilíbrio entre a inteligência e o sentimento, entre os aspectos morais da nossa vivência diária. Então essa falta de atenção é que realmente ela é destonante no momento atual. Quando aquele fato marcante que aconteceu com Jesus, antes da entrada dele, aquela entrada triunfal em Jerusalém na época da Páscoa, ele foi em Betânia, onde ele encontrou Lázaro na sepultura. E Lázaro então é desperto pelo Jesus. Jesus o chama, né? E Lázaro vai, ele acorda da morte, né? E umas obras de apoio, como Joana de Ângeles, por exemplo, ela diz, né, que o Joana de Ângeles era mentor espiritual do médium Divaldo Pereira Franco. Ela fala que o nosso Lázaro, ele conseguiu acordar da morte porque já estava desperto para a vida espiritual. Então, o homem do século atual, ele ainda está muito que como Lázaro, na sepultura. Ele está como que morto para as coisas espirituais. Ele não consegue entender a necessidade da sua transformação moral. Ele pode estar, às vezes, uma frequência leve, branda, numa casa espírita ou outras correntes religiosas, mas ainda muito dentro de um mecanismo, esse mecanismo que ele traz através dos séculos. Ele não para observar o que está realmente acontecendo, né? Então essa busca desenfreada para as coisas materiais não deixa de ser uma fuga da realidade, que é a realidade real, que é o mundo espiritual. Então tanta prova que nós passamos da pobreza como a prova da riqueza são necessárias ao processo evolutivo, e cada um tem o seu papel para a nossa melhora, da nossa transformação moral. Nós vamos agora para um pequeno intervalinho comercial que o Rodrigo vai colocar aqui para a gente. Voltamos com música. A gente vai ouvir hoje Gonzaguinha, é isso? Separamos Gonzaguinha para ouvir hoje? A música 5, vamos lá. Isso, Gonzaguinha, Nunca Pare de Sonhar, linda canção. E depois retornamos para o segundo bloco. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita. Uma ação do Grupo Multimídia Espírita. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Você ouve Momento Musical. Deixa a luz do sol brilhar no céu do Bem, amigos ouvintes, estamos de volta para o terceiro, eu falei segundo, mas é o terceiro bloco do programa Visão Espírita desta noite. Nesse bloco, nós elaboramos algumas perguntas e o Álvaro vai respondendo essas perguntas. Iniciamos com uma citação do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 38 e 39, abre aspas. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. A pergunta é, quando Jesus fala não resistais ao mal, a pessoa maldosa, não parece cercear qualquer direito de defesa do agredido? O Livro dos Espíritos nos ensina sobre a lei da conservação. Desta forma, nos esquivar e evitar uma agressão não seria direito legítimo? O bom senso, claro, coloca nisso, e em momento nenhum Jesus teria dito o contrário. Nós sempre tem que entender o sentido do que o mestre quis dizer. Não se apegar ao aspecto literal apenas, tem que entender o espírito da palavra que Jesus nos disse. O chamativo do mestre, na verdade, sobre isso, é que nós, quando formos agredidos, nós não partimos para vingança, para revanche, o olho por olho, dente por dente. Isso aí é vingança, né? Ele me agrediu, eu vou agredir de volta. E essa lei de talião no passado, que tinha o seu papel importante, porque no passado o indivíduo, nos primórdios da civilização, o indivíduo era agredido, alguém roubava uma ovelha, ele ia lá e matava a mãe, o filho, destruía todas as ovelhas, o rebanho. Não, tem que ter um limite, né? Se ele roubou uma ovelha, então você só vai pegar uma ovelha dele. Então, olho por olho, dente por dente. Então, na época, para o nível evolutivo da humanidade, já era um avanço. Com Jesus, já há 2000 anos atrás, ele coloca... Você pode melhorar um pouco mais o seu comportamento. Você pode perdoar o inimigo. E essa visão de perdão é que os próprios judeus da época tinham dificuldade de aceitar o romano dominador, que espoliava as riquezas da Judéia. Então, realmente, eles tinham dificuldade. Não, mas Jesus falava também da necessidade de nós trabalharmos no aspecto material, evitar a vingança, mas um aspecto espiritual, e nos preocupamos também com o lado espiritual. E com relação ao ataque que qualquer pessoa possa empreender contra nós temos mais que a obrigação e o direito de nos defendermos, porque nós temos que preservar a nossa integridade. É diferente. Então, se eu sou agredido, eu tenho que me proteger e neutralizar essa agressão. Por isso que a sociedade tem, a polícia tem o juiz para julgar o criminoso e às vezes colocar atrás das grades como um animal feroz, porque o indivíduo que é incapaz de viver de forma decente, honesta e ética dentro da sociedade vai ficar dentro de uma jaula, como uma fera selvagem é trancado na jaula, um homem é colocado numa cadeia, num presídio, que não deixa de ser uma jaula também para esse homem, infelizmente, porque ele é incapaz de conviver pacificamente com outros. Então, existe essa possibilidade na sociedade, embora imperfeita, mas é uma necessidade. Então, a vingança nunca. A vingança rebaixa o indivíduo, né? Mas conter a agressão e nós nos defendemos é necessário, é uma obrigação do homem. Quem não faz, que é um suicídio, né? Como é que você vai cruzar os braços e a pessoa vai te agredir? Não, de jeito nenhum. Nós temos que realmente nos preservarmos. Quando ele diz... Se alguém lhe bate a face direita, oferece-lhe também a esquerda. Acho que é mais um convite, talvez, para que o homem não se exima, né, da responsabilidade que ele tem de conviver na sociedade. Pois os inimigos não nasceram inimigos, né? Vamos pensar um pouquinho na origem de um inimigo. Por que que uma pessoa se torna nosso inimigo? Qual a razão? Tem que ter um pouco de coragem para analisar isso. Claro. Mas em algum momento ele não era inimigo. Passou a ser depois de alguma coisa que nós fizemos ou deixamos de fazer. Portanto, um inimigo era um possível amigo que nós não conseguimos manter ou não conseguimos cultivar nessa ou em outras existências. Então, em algum momento, nós não cultivamos aquela pessoa, não oferecemos para ela talvez o que tivéssemos de melhor, de forma que ela não fomos amáveis. Ser amável é ser fácil de amar. Quando eu digo que eu sou amável, é que para alguém me amar, eu ofereço facilidade. Agora, tem gente que é difícil de amar. Tem que envidar um esforço muito grande para amar aquela pessoa. É claro que aquela pessoa que não é amável, não vai ser amada, portanto, ela vai cultivar inimigos. Então, será que ao longo dos séculos que se passaram, como nós vimos lá no primeiro texto, será que ao longo desses séculos nós temos sido amáveis? Em todos os nossos relacionamentos, aí hoje surge um inimigo na nossa frente. Aí eu faço o quê? Vou fugir dele? Não, eu tenho que me expor a ele, eu tenho que aprender a lidar com isso. E é na convivência com esse inimigo que nós conseguimos desatar esses nós que trazemos aí desde sei lá quando, não é, Álvaro? Isso você está colocando está certo, isso acontece. Agora, não podemos também esquecer os inimigos gratuitos. Jesus, por exemplo, jamais fez mal a alguém e era odiado e cheio de inimigos. Inimigos da sua doutrina de libertadora, inimigos do paradigma novo, os novos patamares de transformação moral que ele apresentava. E quantas pessoas foram à fogueira e torturadas sem ter prejudicado ninguém, apenas que traziam ideias renovadoras. Sócrates teve que tomar veneno, condenado a veneno pelos juízes da época, na antiga Atenas, e apenas era um precursor de Jesus, um emissário do mais alto, que semeava a transformação moral necessária ao indivíduo. E os juízes viam ele como um risco para a mocidade, porque falava da liberdade. Né? Então, enfim, você vai ter também inimigos gratuitos. Você tem uma filosofia de vida, um estilo de vida, e as pessoas podem se sentir incomodadas. Às vezes você vê até num ambiente profissional, você tem uma pessoa que trabalha muito, é séria, é dedicada, os preguiçosos se sentem incomodados e vão persegui-lo. Eu me recordo, um amigo meu, ele falava que o pai dele não conseguia parar em emprego. Eu falei, mas por quê? Ah, que meu pai trabalha demais. Eu falei, mas como isso? Ele falou, Álvaro, trabalha demais. Ele vai no local, às vezes trabalhava numa empresa de laticínio, e três funcionários entraram de folga, e ele foi lá fazer o trabalho para quebrar o galho. Mas fez tão bem o trabalho dos três, que quando os três voltaram, o que aconteceu? O gerente os demitiu. Porque você pode fazer trabalho de três, você fica aqui então. Aí o que aconteceu? Os colegas ficaram revoltados e começaram a sabotar o trabalho do pai desse amigo meu, Tadeu. Aí o pai dele foi demitido. O Tadeu falou, Álvaro, eu achei que eu nunca ia fazer uma coisa dessa com ninguém. E esse amigo mais tarde se tornou um empresário, lá no Rio de Janeiro. Aí ele me contou, olha, aconteceu exatamente a mesma coisa na minha fábrica. Eu tinha um funcionário que trabalhava demais, substituiu outros funcionários, e aí eu não precisava mais dos outros. O que aconteceu? Os colegas começaram a sabotá-lo e eu tive que demiti-lo. Então a gente vai vendo, viu, que existem os inimigos que aparecem porque nós nos deixamos levar por discussões bobas, infundadas, que vão acabar gerando inimizade, até na própria família, entre irmãos, entre marido e mulher. E existem aqueles inimigos que gratuitamente aparecem em nossa existência. Nós temos que compreender que essas coisas podem acontecer no dia a dia. Eu lembro aqui de uma citação do Divaldo. Né? Ele diz o seguinte, que ter inimigos não é nenhum problema. Todos nós temos inimigos, né? Por conta da nossa história, como eu disse há algum tempo. Nós devemos cuidar para não sermos inimigos, né? Não se preocupar tanto em ter, porque nós teremos e vamos nos encontrar com ele inadvertidamente, com eles, né? Mais cedo ou mais tarde a gente vai encontrar com alguns aí. É importante que nós não sejamos inimigos deles. E Jesus, eu acredito que ele não via inimigos, né? Do alto da cruz, ele via. É até complicado pensar em de que forma que Jesus nos via, um espírito perfeito, um Cristo. Né, que foi responsável pela formação do nosso planeta 4,5 bilhões de anos atrás, naquele momento na cruz, sofrendo as dores do corpo físico, né, se libertando, ele olha para aquelas pessoas ali embaixo, eu acredito que com uma ternura, né, ele tem compaixão. Então, de forma alguma, ele considera que alguém ali é inimigo dele. É como um animal que nos ataca, um animal que não tem poder nenhum, né? Um pássaro que bica o seu dedo. Você fala, poxa, o que, que ele pretende fazer com isso, com esse biquinho? Né? Ele não tem poder nenhum sobre mim, né? Então, é uma grande compaixão. Vou citar aqui agora, Álvaro, o Livro dos Espíritos, a questão 755, abre aspas. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados, na esperança de também se adiantarem. Mas, desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Fecha aspas. Existe um ditado popular, essa é a pergunta, que diz que os fins justificam os meios. Esse é o ditado popular, né? Os fins justificam os meios. A gente ouve muito isso. Em nosso atual estágio evolutivo, a guerra não seria um mal necessário para mantermos a paz? Isto é, se não houvesse pressão, intervenção militar por parte de alguns países, os ditadores perversos não assumiriam o controle? Como conciliar a orientação de Jesus com nossa realidade? Nós não podemos confundir as coisas, né? A guerra não é necessária. Deus não precisa da guerra para promover a evolução da humanidade. A guerra é a consequência do egoísmo humano, né, da violência do homem, do espírito embrutecido e atrasado. O que acontece é que esses espíritos mais embrutecidos ele tem uma liberdade limitada para acontecer. Ele é levado para reencarnar em regiões que podem gerar conflitos dentro do mecanismo de provas e expiação. Um exemplo muito claro disso é na antiga Espanha, quando o rei Dom Felipe, a Inglaterra ainda era um país, não era um país tão poderoso. A Espanha era, Portugal e Espanhol eram muito poderosos lá no século XVI. E esse Felipe constrói a invencível armada para bombardear a Inglaterra, não estava fazendo mal a ninguém naquela época. E essa invencível armada, pelo número de navios e canhões, era por isso que esse nome. E essa invencível armada, essa frota de barcos, por uma tempestade, ela é destruída. Ou seja, Deus interviu que não, você não vai fazer isso. Ou seja, as guerras, elas não são permitidas. Quando eclodiu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, foi consequência da discriminação, do ódio racial, de classes e tudo mais, a sede de dominação de poder, que gerou duas guerras mundiais, né? Que dizimou tanta gente que morreu na Europa. Mas não era necessário essas guerras, elas aconteceram como aconteceram. Então, realmente, os fins não justificam os meios. Os meios têm que ser morais, têm que ser éticos. E quando acontecem essas coisas, é fruto da limitação humana. Quanto a ter ditadores ou não, isso vai, essas coisas vão acontecer pelo próprio desenvolvimento da sociedade. Cadê o Império Romano que dominava? Virou ruínas. Né? Os grandes impérios do passado, o Império Persa. Você vai olhando aqui, o Império Egípcio, as grandes potências do passado viraram ruínas. Ou seja, o alto vai intervir onde a liberdade do homem, livre-arbítrio do homem, e como da sociedade das nações, ele é limitado. O homem ele vai ter sua liberdade, mas a espiritualidade superior ele comanda o destino da humanidade. Então ele vai atuar até um ponto que basta. Isso não vai acontecer mais. Acompanhamos há alguns meses a greve dos policiais militares no estado do Espírito Santo, no Rio de Janeiro. E na ocasião o que se viu foi um grande aumento na criminalidade, né? na ação dos bandidos. É uma pergunta, né? O que aconteceria se a polícia, né, que impõe através da força, deixasse de existir? Olha, no livro Nosso Lar, fala inclusive, lá no Nosso Lar, uma cidade no plano espiritual, onde essas pessoas desencarnam, que estão num nível melhor, podem ficar. Fica bem perto da zona do umbral, é uma cidade de uma evolução relativa. E os espíritos lá, eles começaram a se revoltar pelo sistema de disciplina que tinha, e teve que ter a intervenção dos espíritos mais elevados para conter. Ou seja, mesmo no mundo espiritual, as pessoas levaram os mesmos estigmas, os mesmos vícios, que não conseguiram se libertar. Então, essa intercessão da espiritualidade, ela é necessária. Como também do meio jurídico, dos policiais, é necessário para disciplinar o indivíduo que não tem condições de conviver de forma ética na sociedade. Por isso que existem os presídios, né? Existe todo um sistema que tenta, de justiça, a coibir essas ações equivocadas. Aquela greve que houve no Espírito Santo é como um assunto complexo e longo, né? Não vamos entrar aqui em detalhes do que aconteceu. Podemos lamentar, isso não deveria acontecer numa sociedade organizada. Você não pode permitir que indivíduos que já estão deturpados no aspecto moral e com a arma na mão possam cometer violência de forma, com toda essa liberdade que aconteceu. Isso tem que ser contido. Para isso que existe a estrutura toda da organização da jurídica e policial do Estado, para preservar o direito de ir e vir do cidadão de bem, né? Isso não pode acontecer, e a gente espera que não volte a acontecer mais, que é ruim para toda a sociedade que isso possa acontecer. Mas a necessidade da repreensão, ela sempre existe, tanto no mundo espiritual, como eu falei, aconteceu com a Espanha, isso não vai acontecer, como também aconteceu aqui na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Lembro, tem uma passagem no livro Os Mensageiros também, que André Luiz relata. Em determinado momento, quando ele vem para a terra, para a crosta, ele passa de passagem numa casa que trabalha acolhendo espíritos necessitados, e em determinada ocasião essa casa sofre um ataque. E aí ele toma conhecimento de uma espécie de uma arma que é utilizado lá, que dispara um tipo de petardo magnético, né? E aqueles espíritos, então, ao receberem aquela carga, têm a impressão de que morreram. Já estão desencarnados, mas têm a impressão de que morreram. Nós até convidamos o ouvinte aí a ler essa obra, que é uma obra muito interessante, né, muito esclarecedora em muitos aspectos sobre a vida espiritual. É o livro seguinte ao livro Nosso Lar, não é? Primeiro é o Nosso Lar, depois vem Os Mensageiros, não é isso? Mas então, até lá no plano espiritual, confirmando aí o que você disse, Álvaro. É culpado diante das leis divinas um soldado que no exercício de suas funções acaba ceifando a vida de um bandido numa operação policial? Não, nem na própria guerra, né? Porque quando eclode uma guerra, o indivíduo, pelas leis da sociedade, ele é obrigado a se apresentar e defender a pátria, né? É a lei, se ele não fizer, ele está desrespeitando a lei que rege a sociedade. Embora ele não tenha nenhum interesse em tirar a vida humana, seja um pai de família ou um jovem que tem ética e tem moral, ele não quer dar um tiro em ninguém. Mas eclodiu uma guerra por razões que ele realmente nem sabe exatamente o que aconteceu. Ele é levado para aquela frente de batalha e ele vai ter que cumprir seu dever como soldado, como cidadão. E foi treinado para isso, né? Isso é o que a sociedade espera que o faça. Agora, daí, ele cumprir seu dever como cidadão, como soldado num exército, como policial, num embate com marginais, é uma coisa. Outra, ele torturar alguém, prejudicar, matar com requinte de perversidade. A gente tem casos, por exemplo, dos prisioneiros amarrados em árvores serem fuzilados, né? Quer dizer, essa barbárie não. Essa barbárie, o indivíduo já transgrediu naquilo que ele foi. A sua missão não era essa, a missão dele era proteger e não tirar a vida desnecessariamente. Olha, ainda dá tempo da nossa poesia. Nós vamos aí, estamos chegando no final do programa. Nós selecionamos a poesia do espírito Alta de Souza, curta, chamada Sempre com Jesus, psicografada por Chico Xavier. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita, você ouve Poesia no Ar. Não te detenhas. Segue, alma querida. Vara o próprio caminho em sombra e vento. Resguarda o coração tranquilo e atento e enriquece de amor o chão da vida. Não te amargure o temporal violento que invade a terra em fúria desmedida. De esperança a esperança e lida em lida dissiparás a angústia e o sofrimento. Segue, plantando o bem por onde fores, deixando ao tempo o fel das próprias dores, por mais que a provação te envolva a estrada. Além da imensa noite, espessa e fria, Cristo é o divino sol do novo dia, anunciando a nova madrugada. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante a próxima semana. Segunda, quartas e sextas-feiras, às 12 horas. Terças, quintas e sábados, às 4 da manhã e às 20 horas. E domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Transmitido todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, pela Rádio Difusora M650, de Piracicaba, e todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã, pela Rádio Brasil AM690, de Santa Bárbara do Oeste, o programa Visão Espírita está no ar desde 1999. Portanto, já são mais de 18 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Álvaro Augusto Vargas, aqui conosco hoje, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Jefferson Godoy, Luiz Pessoa Guimarães, Sérgio Aguiar e este que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Eu quero aproveitar e deixar um abraço aqui a todos que passaram lá pelo site, que deram o seu ok. A Karina, que sempre nos acompanha lá de Americana, Karina Pinheiro, Ricardo Fatinello, Letícia Fatinello, né? Estão lá em Americana sempre curtindo ali o programa Visão Espírita. Um abraço para todos vocês. E desejar a todos os nossos ouvintes uma semana repleta de luz, repleta de alegria, repleta de gratidão. Que possamos a cada dia ter a coragem, a boa vontade para aprendermos e nos tornarmos, dia após dia, pessoas melhores. Eu passo aqui as últimas palavras para o nosso amigo Álvaro e peço para fazer uma prece de encerramento, Álvaro. Obrigado a todos pela atenção que tivemos essa noite e que possamos ter uma sexta-feira final de dia, noite já, em paz, dormir com equilíbrio, com serenidade. Vamos pensar sempre positivo, entender que os obstáculos que a vida aparece fazem parte do necessário aprendizado, que Deus é Pai, temos fé nele, temos fé em nós mesmos e possamos ter uma noite tranquila. Boa noite a todos. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.